está comendo. Venceu o diabo pra estar comigo. O véu se rasgou. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Suas mãos, levante as suas mãos.